130, existe um nome de decolagem, confirme? Agora é cru, agora é corpo, por final. Gente, assassinato da Celia de Goiás. Boa noite. Olha, está filmando 462, é 2, Romeu? Pai, a senhora acabou de modificar, agora será 4 Lima. Ok, mais à frente 4 Lima, então, obrigado, seu boné. Vai, boa noite. Thank you. Foi zero, tá na identificação. Autoriza o 70. Autoriza o trânsito UNA, descendo para 2010, ajuste no 0, UNA 3. UNA, descendo para 2010, UNA 3. Afirmativo, está autorizado, reporte estabilizado, 3177. Reportará estabilizado. está estabilizado, tá 3170. E aí, sim. 3170, chama a torre 1-1895, boa tarde. 1-1895, boa. Centena com 7 nós, tudo autorizado, pista 1-0. Pouso autorizado com na pista 1-0, ou na 3-1-7. Mike do X-Ray. Mike do X-Ray, prossiga. Seguindo a solicitação de remoto da posição 8 do Pátio 1 para posição 14, remota do Pátio 1. Obrigado, pushback remoto, estou no término. Ok, obrigado, boa noite. Bom dia. 5426, aciona a identificação. Fica para 2000 pés, ajusta no 092, plug Duna. Juliette, a próxima. Se em frente, Juliette, para o portão 8, até entrar em dúvida com o Juliette, está sendo rebocado no pátio. Juliette para o 8, cliente da parte 8. Boa noite, aciona a identificação, deixa até 3 mil pés. Ajuste no 0 no 2, chega a Mari. 3 mil pés no 0 no 2, possibilidade voar direto em TAP. Privado TAP. Está 3 520, reduza 2309. O 412 no meio, autorizado ELS, repasse estabilizado. Obrigado, bom dia, você. 3530, desça para 2000 pés. Ajuste na 0 na 2, autoridade alerta, 3 na estabilidade. Boa tarde, estabilizado, está 3000 reserva. 042, uma 6 vento, 1 centeno com 59, pergunta do Jardim, pista na 0. Disposto. 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2, Eu chamo a TV, boa noite, mais de 5. Certo, boa noite. Já está avisado, final 190. Estão 3520, número 2 para pouso. Eu estou a maria que está livre, vento uma centena com meia dúzia de longe. 3520. Continuando livre de pouso, né, senhor Azul, 4220. Viu? Pista 10 livre, vento uma centena com 7 nós, pouso autorizado. Isso, 290, 3, 5, 2, 0.